1476 Paulo de Itapa, pode descer via? Primativo, 1476, informe estabilizado. Portaria estabilizada, Paulo de Itapa, via. 8 do 7, chibé estacionamento do 3. Zero, chibé, smash and taxi no 8 do 7. Obrigado, chibé, taxi no 8 do 7. Sentimento estabilizado. Certo, completo sinal, chame tu aí, 118.6. 118.6, igual 476. Estou igual no 476 a 3 milhas e meia do externo. Baixou e travou o trem pouso no 476? Ainda não. Chapote no externo, baixou e travado. Outra linha baixo travado, vamos 7476. 1 no 476. Mais travado, 1476. Autorizado pista 10, então a centena, meia dúzia de nós, 1476. Depois pista 10, uma centena, meia dúzia, 1476. Livre até o ponto de espera, ultima entre 11 e reposte pronto. 11 deputado, ligado até o ponto de espera, para 897. Lima, tem 897. Lima, tem pista 10, Golo 897. Bruno 476, no solo aos 45, câmera direita, taxi Alfa, Kilo, parte 3, após portão 5, parte principal. Alfa, Kilo, parte 3, 5, Gol, 1476. 5 do parte principal. Parte principal, 5, Gol, 1476. 897, livre decolagem, vento 1, 90 graus, meia dúzia de mais. Livre decolagem, pista 10, Golo 897. Quatro sete meia, decolador, 50, controle 198, 1-8-1-7, bom voo. 1-8, boa noite, 1-7, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, 1-8-1-7, da El Leda. 1-8-1-7, contato radar, submantendo 360, saída da El, transição. Leda. 360, da El Leda, 8-1-7. 817, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 133-25. 251-3325, boa noite, 917, boa noite.